sua glória, Senhor. Paulo César Baruque, a participação do Mauro Henrique, Santo Espírito, aqui no nosso Revista Novo Tempo. Antes você ouviu a Gisele Cristina, Meu Barquinho, a música da nossa querida Leda de Guarulhos, São Paulo, conectadinha com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Gente, daqui a pouquinho, às 2h30, Anjos da Esperança. Você vai ouvir aqui hoje a história do Elias. É o xará, é o meu xará. O Elias sempre trabalhou no trânsito, foi taxista e agora trabalha com o transporte escolar. Você vai ouvir aqui o que que o Elias faz para as pessoas conhecerem a Rádio Novo Tempo. Você vai conhecer essa história aqui, uma história fantástica do Elias. E você também vai ouvir aqui a história de vida transformada, a história da Jéssica e Adner. É, esse casal vivia um relacionamento conturbado. Eles se gostavam muito, mas brigavam muito também. Não havia paz dentro de casa. Você vai ouvir essa história, o que aconteceu na vida desse casal, logo mais às 2h30, aqui no Anjos da Esperança. Daqui a pouquinho tem Reavivados por Sua Palavra. Chegando Wagner Dida, participação do Felipe Valente, Teu. Wagner Dida, participação do Felipe Valente, Teu. Vem aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Reavivados com o pastor Valdeci Júnior. Você que é anjo da esperança e faz a doação através do boleto bancário, atenção! Você vai receber em sua casa os boletos para os próximos 3 meses. E você não precisa sair de casa para pagar. Realize o pagamento pela internet ou pelo aplicativo do seu banco. Para mais informações, ligue 0-12-2127-3030 ou mande um WhatsApp para 12-98176-6630. Sou anjo, sou novo tempo. Vote nos vereadores do Patriota 51. Sou Rebeca Cortes, líder comunitária na região norte. Meu trabalho será voltado para mulheres, crianças e geração de renda. Vote 51013 com Edinho, prefeito e Bolsonaro vice. Sou professora Paula, quero trabalhar pelas regiões carentes e pela educação infantil, que é o alicerce de tudo, e lutar contra a intolerância religiosa. Vote professora Paula 51115 com Edinho e Bolsonaro. Tamo com você, Edinho. A Valquíria é 15, a Eloá é 15, o Tiago é 15, o Joel é 15, a Paulinha é 15, todo mundo 15. Fala aí, Edinho, 15! Vamos avançar muito mais. Por isso, peço o seu voto. No dia 15, vote 15. Rio Preto não pode parar, gente. Vote 15! Edinho 15, pra Rio Preto não parar. Coligação Rio Preto muito mais. MDB, Patriota, PSD, Podemos, DEM, PP, PSDB, Cidadania, PMB, PROS, Avante, PL. Arautos do Rei, amor e graça. Conheça o Quarteto Arautos do Rei como nunca antes. Adquira já o box com DVD e CD Amor e Graça em novotempo.com/gravadora ou no telefone 0300-789-1111. Ouça também nas plataformas digitais. Vote nos candidatos da coligação Rio Preto Pode Mais. Parque da Cidadania, um dos maiores projetos sociais de Rio Preto. E esse projeto foi feito pelo meu pai, Osni Alves. Então, já temos uma boa escolha. Vote 12.712. E estamos juntos com Carlos Arnaldo, porque Rio Preto pode mais. Vote 12. Olá, aqui é Rogério Vilches, número 12.357. Quero levar a Câmara Municipal. Deus, família, honradez, ética e comprometimento. Com Carlos Arnaldo 12, Rio Preto pode mais. Vitória é 15, Beatriz é 15, o Paulinho é 15, o Gustavo é 15, a Camila é 15. Todo mundo 15, fala aí, Edinho 15. Vamos avançar muito mais. Por isso, peço o seu voto. No dia 15, vote 15. Edinho 15 pra Rio Preto não parar. Coligação Rio Preto muito mais. MDB, Patriota, PSD, Podemos, DEM, PP, PSDB, Cidadania, PMB, PROS, Avante, PL. Super ofertas da gravadora Novo Tempo. Este mês tem Black Friday e os produtos estão com até 70% de desconto. Adquira já os produtos de Fernando Iglesias, Arautos do Rei, Laura Morena e Minha Vida é uma Viagem e muitos outros com preços imperdíveis. Black Friday de verdade é aqui. Escute o seu coração. Acesse novotempo.com/gravadora ou ligue 0300 789 1111. Quando falamos de mulheres, precisamos falar sobre respeito, sobre mudanças e sobre aceitação das mulheres no mercado de trabalho. Quando falamos das mulheres, precisamos falar da violência contra as mulheres. Precisamos falar que é preciso ampliar a rede de proteção. Para além do combate à violência contra a mulher, iremos investir na sua formação profissional, para que ela não precise mais conviver com seu agressor. Muito bem, chegando o pastor Valdeci Júnior no Reavivados por Sua Palavra, com a síntese de Jeremias, capítulo 10. É com você, pastor Valdeci Júnior.